necessidade, pois temo irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Vou agradecendo antes de mais nada aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também o nosso muito obrigado pela boa vontade e atenção dispensada. Vou agradecendo antes de mais nada. Bom dia, passageiros, é o que lhes deseja. A miséria é cia e acabou de chegar. Bom dia, passageiros, é o que lhes deseja. A miséria é cia que acabou de falar. Lhes deseja. Let's desejar.